Vamos começar, família Pop. Pop. É hoje, Pompilho Acústico. O aniversário do Derek Pompilho. Pra botar muito pop nas nossas cabeças. A rave do Tom Mix. O Águia de Fogo Super Pop é um show a ser mostrado. Vamos, minha família. Ele chegou. Bota pra cima, todo mundo que tá feliz aí, galera! E aí, Nandinho, pressão, bora começar, papai! Bora pra cima, turma! Avisa todas elas que Tom Mix chegou! Avisa todas elas, DJ Tom Mix chegou. Avisa todas elas, DJ Tom Mix chegou. Avisa todas elas, DJ Tom Mix chegou. E quem bota fé que o Brasil vai ganhar o X aí, galera? Joga pro céu! E aí, Galvão Bueno? Cruzamento, é bom, toque de cabeça, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Deixa no batidão. E a galera do papão, joga o bracinho pra cima. Galera do papão. Tá ali na palma da mão. E a torcida do Clube do Remo dá um grito. Bora começar, papai. Don't want no short dick man. Toma na batida. muralha. Bota pra cima, bota pra cima. Agora Iago Machado. Patrimônio também tá aí com a gente, Nanjinho. Olha o meu patrimônio. Gino Soneca, Alan Henrique. Igor Neves, Igor Neves. Já não atende de tanto. Seja Viane no camarote com o padre Paulinho, maninho. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Vem aqui ao lado, ao lado. Alô, Paulinho, meu compadre. É o Paulinho do Pai Sandu. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá bem. Já tô chapado, qual é a dor? Quem me falou? Playboy artilheiro, tá aí com a gente. E o chocolate fantasminha. Eu te agarrei. E aí, Bruninho? Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha. Toma, toma, toma, vai. Tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando. E as bandidas rebolando, rebolando. E rebolando, rebolando. Alô, Paulinho do Sapatinho. Você com a gente aqui no Barracão do Pupino, viu, maninho, maninho? O engenheiro Rafael tá na área, maninho. Ele é a sua super loura, garoto. Fala, meu engenheiro. Hoje é aniversário da Lilica, também tá aí no camarote. Toma na pressão, mais um. DJ Fabrício Mix, bora João Paulo, bora maluquinho, no palio. Tá ela pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar. Eu acho engraçado quando eu vejo um mano beijando aquela boca que vivia me mamando. Eu acho engraçado. E a minha grande amiga Yasmin Paula tá aqui comigo. Jéssica e Regiane. E a Marcele. Vamos começar, família Pop. É o aniversário do Derek. É hoje, Pompilho Acústico. O aniversário do Derek Pompilho. Pra botar muito pop nas nossas cabeças. O Alexandre! Alexandre também tá aqui com a gente, filho do primo rico, viu, maninho? Ele, nosso amigo Ed, também da Oeste, Cadini, julgar de gente feliz! O pop é louco, o pop. Os caras, na verdade, estão muito bem acompanhados, viu, maninho? Junto com a nossa amiga Rafaela, a Paloma, a Paola, a Michele. Eita coisa boa! O pop é bagulho louco, o pop é louco. Bora movimentar tudo, Douglas! O pop é bagulho louco. E aí, Rodrigo Menezes? Tu tá no pop live? E as mulheres? Oh, yeah. Olha o DJ tá no... E aí, Pipirinha? O grave tá batendo, o copo tá na mão e as... Paulinho maluquinho. Se liga no som do momento, direto da Amapá. Acende as chamas, meu águia. No meio do... O maninho Vavá Fantasminha. Aquele velho aguarda, Nandinho tá aqui comigo. Alô, Vavá. Aí as nossas princesas estão todas aqui com a gente, Gilton. As meninas estão aqui arrebentando na retaguarda. A Casey, a Taina também com a gente, a Érica, a Karina, Elane, as princesas do pop, maninho. Ei, pisse, olha a lapada violenta. Lapada violenta, lapada violenta, lapada violenta, lapada violenta, lapada violenta, lapada violenta. Toma, toma, toma! Lapada violenta, lapada violenta. Um, dois, três, Santorini! Zeca da Joia, Thiaguinho, Red, toda a galera da Cocada, o Eric, toda a galera do açougue também daí. Alô, peção do camarote! Thank you. Celestino Stefan! O rock tá... E o sino da DJ Rock de Bicheiro, papai! Geral que esse tum-tum. O rock tá pesado, o rock tá pesado. Avisa pra geral que esse pop é desguiado. Olha o tal de Playboy, o amarelo da Nike. Tu me tá aqui comigo. O Márcio lá de Marituba, o Marcinho Branco. É muito pop, natural. O Charlie, do Bande Doideiro, o Bruninho. Alô, Bruninho. É muito pop. Alô, meu amigo Bichamo. Você, a Tainara, também com a gente. O Paulinho de Garapé Mirim, galera do Mirim, Tamaria. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Sabe o Pipirinho, Pipirinho, tô? Aquele que dança nos caixa baixa, tá aqui na reta guarda. Cadê ele, cadê ele? Vem aqui ao lado da gente, olha aqui, maninho Pipirinha representando os caixa baixa. Alô, Bico! O pop é o pop, maninho! O bombom dos fugitivos vai pra cima, bombom! Oh, meu amor, faço tudo, eu faço tudo pra te ver. Tem uma galera aqui, o Flávio, o Marcelo Alves, o Casal 10, tá junto com o DJ Fabrício e a primeira dama Jéssica também tá aí com a gente. Pai também. Bora, Fabrício, é tudo nosso, nada deles hoje, pessoal. BMW, Mercedes-Benz, eu sou sem. E bota pra doidar, e bota pra doidar. Joga o bracinho pra cima, dá-lhe o soguinho, dá-lhe o soguinho, dá-lhe o soguinho. Só sei quando dormir, vou sonhar com você, fingindo ser a minha namorada. Só sei quando dormir, vou sonhar com você, fingindo ser a minha namorada. E quem tá torcendo aí pro Brasil Sexy, bota o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, que é brasileiro! Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, Brasil. Joga a mãozinha pro céu. Olha a chance, olha o gol, olha o jogo, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. É chopitel, perel-tel-tel. É chopitel, perel-tel-tel. É chopitel. Que é, Bruninho? Perel-tel-tel. É chopitel, perel-tel-tel. E aí, Vitor? É chopitel, perel-tel-tel. O Miau GDS já tá aqui comigo, alô, Miau! É chopitel, perel-tel-tel. É chopitel, perel-tel-tel. É chopitel. Só quem é bandida que gosta de pressão, de pressão, de pressão. DJ Jaderson lá do Pop Sul, tá aqui com a gente, viu, maninho? São. Alô, fazendo aquela visita cordial, obrigado, Jaderson. O meu amigo Thiago Afanuz e a Larissa. Gente, Amanda, Emine, Moranguinho, Malzona, na galera da TF, Tom. E aí, Celo? É GDG, é GDG, galera do Guamá, galera do Guamá. Fantasminhas, fantasminhas. Joga pra cima, mãe! Fantasminhas. Joga pro céu! Gangue do Elétrico. Já, papai! E aí, meu parceiro Léo da Bazuca, tá aí comigo, alô, Léo! Edilson Rex! Calma, bebê, você está com medo? Não esquenta que eles são os meus parceiros. São os fantasminhas do Super Pop, essa equipe. E aí, Alex, pra cima, papai! No show do El. O braço direito do Mirizinho. E fantasminha assustando você. É do bairro do Juru, né? 100% curtição. Vamos lá, fantasminha, é pop, meu irmão! Tu és o águia de fogo. Eu sou. Tu és o que, Nandinho? Na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a Alexandre, o cabeludo também tá aqui com a gente, viu, brother? Ele é a primeira dama. Cheira, aquele abraço pra você, é o mascote. Olha, Xé, e também a Liana, tá aqui comigo. E aí, tio Chico? Olha o Júnior GDS, tu me vem comigo, alô, Júnior. Tu pediu, então toma, Júnior, então toma, garoto. O Thiago do Equipe Crau. Do Crau tá aí com a gente. Bora, Thiago! E ele, nosso parceiro Michel do Crau, também tá aí com a gente. Com a gente. O Garanhão do Pop, alô, Michel! Venha pra festa, vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Venha pra festa, vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Com essa equipe o agito vai rolar. Com a equipe GDS eu vou dançar. Eu faço S metralhando pra você. Com a equipe GDS. Pode vir! E aí, bigodinho? Foi rock daqui a pouquinho. Continua lá na beiradinha, viu, bigodinho? Rua Nova, estouro da agora. É da queimada que tava por lá. E o Domingos e o Maluquinho. E o Fabrício. Chega aqui, maninho. Tu vai rolar com a equipe GDS, eu vou dançar. Meu irmão, aqui o som não para porque o bagulho é doido. Eu sou do Crau. Oliveira, o Paulinho Cadeirante tá aqui comigo, alô Paulinho! Menino da Divas, bora neném! Rapaz, o Dudu doidão tá arrebentando no camarote, maninho! Ele, nosso amigo Mamão lá do Vero Peso, alô Mamão! Prefeito do Verão! GDK, o nosso patrimônio tá sempre no circuito. Bora, Pituca. Dia 30 de junho, aniversário do meu brother Fabrício Mix, lá no Sítios Bar. E eu vou estar por lá, Fabrício. Tom Mix. Aí, Duda, dá um cheiro rapidinho, Duda. E bora amanhecer aqui no Pompinho. Essa menina dá aula, senta pra caramba, essa menina escanga Mas chegando no Pop Live, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, postando sua sedução. Alô, Melri! Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. O Bezerra do Uber tá no circuito, alô, Bibi! Com forte segurança, papai. Olha o Sirlei absoluto. Equipe Tô Me Vendo da TF, caladinho. Tá aqui comigo, papai. Mas o Doutor Cleiton tá na área, viu, maninho? Bora endoidar. Ele, empresário Renan, também tá aí. E o Ronald, prefeito da Pedro Miranda, também tá com a gente. Alô, Ronald! E a mais alta do pop já tá aí, Nandino! Só o filé! Mas que eu me montei belíssima hoje, eu não quero nem saber. Vai até que horas? Até 5 da manhã. Até 4, até 3, não interessa. Eu quero chegar de manhã contigo lavada. As bandidas são mil graus, as bandidas são mil graus. Pois é, tu! As bandidas são mil graus, as bandidas. E a gente aproveita aí. Já cumprimenta o nosso amigo Chimac Pescados aqui com a gente. Alô, Chimac! Galera aí dos cachorrões já em peso, invadindo no bom sentido aqui o Barracão do Bombinho. Bombinho Agústico no aniversário. Nosso irmãozão, Derek. Uma festa super esperada, comemorativa e tradicional. E é por isso que a galera segue em peso pra fazer. Depois da tardezinha, agora vem a madrugadazinha até de manhã. E o detalhe, hein? Atenção, garçom de Wilson. Propicia um balde, não. Dois, três, quatro. Quatro baldes aqui pra toda a galera dos cachorrões. Gemac, o Barruan, Luciano Moraes. E aí, Tichuninho, a galera tá chegando em peso aí. Já já o Ellison por aqui. E o bicho vai pegar, meu irmão. Alô, meu amigão, Erd, da Ótica Diniz. Você, toda a sua galera reunida aí. Também são nossos super convidados aqui sempre com a gente. Ele abraço, Dr. Cleiton aí, também junto conosco. Sempre nosso convidado especial. Super abraço em nome da família Pop. Meu amigo Pio também tá aí com a gente. Ele abraço. Alô, bebê. Hoje teve uma super parada bacana aí. Na Rua Nova, com o Jay, Tomix e o Nandinho. Arrepiando tudo. E agora é com eles mesmos. Falou? Então vamos nessa. 3, 2, 1. Alexandro, Rafaela, a Pamela, Michele, Paola. E você, Lerd, pra cima da Paola, papai! DJ, pode sentar a batida, pode sentar a batida, pode sentar a batida. Vai na batida, vai! Pode sentar a batida. Vai na batida, vai! Pode sentar a batida, pode sentar. O meu parceiro John Arley do Bonde Doideira tá aqui comigo! Parado, tá bom. Bora, Bruninho, bora, Márcio! Chegou o DJ que agita! Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. Mimo, Maninho e Iago Machado! Toma sua pizza. Alô, Melri! Bacana a gente tá com os amigos reunidos! Alô, Renan, meu representante! Fala, tio Chico! Eu te falei que um dia eu ia vencer. Eu avisei que eu ia me tornar gigante. Desce siroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo. Meu parceiro, amigo particular, Bismarck, também já na área, também. Doideira do Alô, Muralha, você também faz parte dessa história. O Prime, o animal toca tudo do Pará, vai. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, parabéns! Cadê você, Bismarck? E o Dudu Doidão! Eu ia pro Pop Live, ainda pegar pro Pop Live, ainda filé pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live. Alô, Duda, por favor, rapidinho! É pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live, pro Pop Live. Alô, Melri! É pro Pop Live, pro. É o Renato? Ô, Renato! Cara que faz a gente viajar o Brasil todo! Meu amigo Renato tá top do turismo, turismo, turismo. Eu piro aí. Bora endoidar hoje. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, pipirinha. Toma, toma, toma, pipirinha, toma, toma, pipirinha, toma, toma. E aí, papai? Bora pro rock, bora pro rock, bora pro rock, bora pro rock. Toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma. De tudo. Está no ar, a rede do Tomix. Está no ar, a rede do Tomix. Vai! E aí, meu parceiro Pio? Thiago Machado, Muralha, também tá aí comigo, papai! Super Pop Live, com o talento nos dedos e a capacidade de fazer você dançar. Ele, DJ Tomix. Esse é pra você, meu parceiro Juarez. Cara que comanda a Toyota em Belém. Ele tá no pop, tá curtindo esse som. Sabe por quê? Ele é muito bom. Quem fechar com Super Pop, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Alô, Derek Bonfilho. E aí, LG, meu top marketing do Brasil. Quem fechar com Super Pop, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Edson Rex, é nosso convidado sempre. Esse é um dos nossos padrinhos oficiais. Alô, Rex! Vamos no chute de time do Servilha também. Alô, nego Padre Ciro! Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Tomix! Solta putaria nessa porra. Solta putaria nessa porra. Mateuzinho, você, Maninho. Playboy também, o nosso artilheiro. Só quem gosta de putaria, dá um salve aí. Bota a mãozinha pra cima, quem gosta de putaria aí. Só quem gosta de putaria, dá um salve aí. Cadê a mulher solteira aqui no Pompilho? Bota a mão pra cima aí. Só quem gosta de putaria, dá um salve aí. Então já vou logo avisando que a partir de agora... O que vai começar? Começar a putaria. Eita. Só quem vai beijar na boca depois do baile faz barulho. Só quem vai fazer um sexo gostoso faz barulho. Então o papo é reto. Só surubinha de leve com essa filha da puta. Avisa todas elas que o vesgo já chegou. De leve, surubinha de leve com essa filha da puta. Taca a bebida, depois taca a pica. E aê, boca de pelo, tu... E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Bora DJ Puff Live! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, meu parceiro Matheus Duarte? Não, aqui comigo, super abraço, valeu, garoto! Me perde pra beijar na boca, depois quer contar vantagem. Pelado do rock, obrigado. Fortíssimo Nicolau! Pra cima, garoto! Bora, Celo, JDG! E as meninas, Yasmin e Paula, Jéssica, Regiane e a Marcele! Não, Yuri, o Yuri que botou ela pra mamar, cara, o idiota ali, ó, que beijou, mano. Joga a mão pra cima, todo mundo, aê! Joga pra cima, joga pra cima. E quem tem amigo mentiroso, dá um gritinho. Quem tem amigo mentiroso, dá um gritinho. Pode entrar no zap. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos... E tu, Rodolfo? Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber, yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro Vitor, alto, vamos Beber. O Marcos também tá Bora de domingo. Wesley Santos, Chapadão, do Rio de Janeiro. Vamos beber. E aí, pessoal? Era bem assim que a gente tá, com a mansão na beira-mar, na praia do Guarujá. Poxa vida, hein, uou! Só lembro da mansão! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai, senta, senta, senta, ai que delícia, vai, senta, senta, senta. Eu parceiro Nil, Dudu, senta. E o Mamão Fantasminha, Fantasminha, aí, manjinho, gostoso, é só ligar, LG.